De afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa evitar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. Percam a ilusão. Os que pretendem separar-se do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. juntos fazemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. Muito bem, para cá, Zuzu entra no ar de uma maneira diferente hoje, com discurso. Aliás, estou aqui com o Fábio, né? Fábio, que hoje é o cara responsável pelas músicas, né? Fábio veio de Sergipe, vai contar um pouco da história da vida dele e tudo mais e tal, né? Ó, acabou o discurso do Getúlio, já entra na sequência o discurso de Adolf Hitler, né? Não tem nada a ver, mas é o seguinte, já comecei a receber as mensagens, nem entramos no ar ainda, né? Fábio, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde. Tá ok, então tá ok, tá ótimo, é que você não tá tendo seu retorno aí, mas tá tudo ok. Bom, para começo de conversa, por favor, Fábio, quem é Fábio? Porque o Elvio sabe, mas enfim, as pessoas não sabem, vamos lá. Eu sou Fábio, sou um sergipano que estou aqui em São Carlos, Ribeirão Bonito há um ano, quase um ano mais ou menos. E sou funcionário aqui da UFSCar. Funcionário da UFSCar que hoje vem contar um pouco pra gente do que vocês... Vem falar um pouco de Sergipe, na verdade, porque a gente toca muito, inclusive, aqui. Eu tava olhando as listas, né? Você levantou 12 músicas aqui de Sergipe. Dessas 12 músicas, uma grande parte, a gente pode até não ter a música, mas a gente tem a banda, inclusive, né? A gente tem uma das bandas. Agora, me diz uma coisa, Fábio. Você já tinha ouvido esse discurso do Getúlio, em 1951, dia 1º de maio, no estado de São Januário, né? No Vasco da Gama, do Vasco da Gama, né? Esse discurso do Getúlio, que é a volta dele, né? Que ele sai do governo. O Getúlio, ele sai porque termina, perde a eleição, não, como que é a história? Renuncia, não, né? Não, ele sai? Ele sai em 50 e volta em 51. Sai 45 depois. 45 depostos, exatamente. Aí depois ele volta eleito. Aí ele volta 51 eleito e aí vem o tal do Estado Novo na sequência. Você já tinha ouvido esse discurso? Não, nunca tinha. Eu tava comentando contigo assim, tem muito da tal da nova política, né? E do meio da fala dele, essa coisa toda, tem muito da nova política, A gente tá sempre. E é um discurso de 63 anos atrás, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Absolutamente nada. Só estamos ouvindo e entendendo que esse país precisa ter história, né? E aí, conhecendo um pouco da história desse país através do discurso do nosso querido. Do nosso querido, nem tanto. Mas o meu pai. Meu pai gostava muito dele. Seu pai também era, não? Getulista, não? Não lembro. Não lembro. Não fala. Seu pai é novo também. Você está com quantos anos, Fábio? Estou com 29. Seu pai deve estar o quê? Com a minha idade? Tá com 69. Ah, não, mas 10 anos mais velho que eu, mas enfim. Então, mas não falava de Getúlio. Ah, meu pai já estava com 80. Meu pai, eu não tenho muita memória. Ah, tá, não tem memória. Mas o Getúlio veio para você como? Não, Getúlio, eu cresci, sou do Sergipe, o Nordeste é muito forte, a figura do Getúlio, pai dos pobres, e principalmente o interior. É uma figura que é muito marcante, muito, principalmente entre os mais velhos. É o presidente que garantiu os direitos mínimos dos trabalhadores, que assegurou alguns direitos. Isso é uma imagem que ele construiu de ser o pai do pobre, é muito forte, ainda hoje. Bom, e você então, já dizendo, nasceu em Aracaju, não? Sim, nasci Aracaju, em Aracaju, mas fui criado no interior, temos 14 anos. E depois eu voltei para que lugar do interior? Buquim. Buquim? É. E o que que significa Buquim? É uma cidade o quê? De uns 10 mil? 30 mil habitantes. 30 mil, Buquim, grande. Buquim era uma lagoa, tinha uma lagoa vermelha, aí chamaram que tinha Buquim e... O que que é Buquim? Buquim, o significado exatamente não sei, mas a origem veio do nome de uma lagoa redonda que tinha. E através dessa lagoa, que Buquim, Tupi significava isso, e acabou colocando. Buquim? É. Como que escreve? B-O... Q-U-I-M. Q-U-I-M. Buquim. Existe, bom, lógico, existe, né? Sergipe, tá aqui. Como diz o Arthur, é um preconceito sul maravilha, que é desgramado. Aqui tá Buquim, olha aí. É uma cidade, se for 30 mil, maior que muitas cidades aqui da região, inclusive, né? Olha lá, rapaz. Tem na entrada da cidade um... O que, que é isso? Uma maçã? Laranja. Laranja. É, nossa. É o símbolo da cidade aqui. Demorou pra fazer. A produção da cidade economicamente vem da produção de E fica laranja. Em que região de Sergipe? Centro-Sul. Centro-Sul. É um estado, Sergipe, é o menor estado do Brasil. É pequeno. Você corta em 300 quilômetros. Você corta de uma fronteira a outra e... Que no Centro-Sul. E é bem bonito, bem arborizado. Isso é uma atual, essa foto aqui. Acho que uma foto aérea totalmente arborizada. Foto engana. E você volta para Boquim de vez em quando ou não? Muito pouco. Meu pai mora lá ainda. Mas, seu pai tá lá. Mas minha relação é pouco. Assim, minha relação toda é com Aracaju e um pouco em Itabaiana aqui também, quando eu fui servidor federal do Sergipe. Trabalhei pois lá no canto. E é lá que você conheceu o Paulo, isso, lá que você conheceu Fernanda. Paulo, que para nós é o T.O. Ele participa. Aliás, tinha uma brincadeira aqui interna. Toda vez que a gente conversava, alguma piada interna, você falou, opa, o T.O. vai ficar bravo. E até hoje, assim. Qualquer hora que a gente conversa, por exemplo, contar uma coisa minha e sua aqui, que o público não vai entender, o ouvinte não vai entender, a questão é assim, opa, parou porque o T.O. não vai gostar. Porque ele ficava louco da vida. Para de contar piada, vocês interna. T.O., um beijo para você, querido. Ele ouve de vez em quando. Foi, viu? O T.O. que foi responsável de estar aqui em São Carlos hoje. E, aliás, é a primeira pergunta. Por que deixou de Aracaju, que aliás, belíssimo, né? Praia, tudo mais. Não, vou para o interior de São Paulo, no meio do canaviar. Vou ficar lá tomando... O que, que é isso, velho? Aracaju é uma cidade boa em alguns... Podemos dizer que é bom para morar, para quem quer uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida com uma certa qualidade de vida. Você tem praia, um clima bom, custo de vida barato, mas tem momentos que exige, não exige, mas que dentro de mim nascia uma sementinha com vontade de querer ir embora, de querer, sim, sair. Muito, conheço bem São Paulo, conheço muito, e essa vontade de querer sair, de querer procurar outros lugares para morar. E o Theo, ele fez graduação, mestrado, doutorado aqui e foi ser professor na Federal de Sergipe, no campus do interior, em Itabaiana, onde foi eu lá onde ele conheceu a Fernanda, inclusive, isso, né? Fernanda e a irmã da Fernanda. Ela fica louca da vida, que eu sempre esqueço. É um nome difícil, inclusive. Vania. Divane. E aí, então, você... Bom, vamos pra lá, eu quero ficar, eu vou ficar... Sim, aí o Theo falava muito aqui da universidade, falava muito da UFSCar, de uma forma muito apaixonada, tanto da universidade quanto da cidade. Ele viveu isso aqui, uma coisa... Inclusive, ele era do Paralelos do Ritmo, que era uma banda que tinha aqui, inclusive. Não sei se ele chegou a tocar no Paralelo do Ritmo, mas tava sempre presente ali. Acho que ele tocou assim... Uns dois, três anos atrás, ele voltou pra tocar numa banda aqui, que era da época da... Então, é essa banda mesmo, Paralelos do Ritmo. Eu não sei se você já ouviu falar da Paralelos do Ritmo? Eu não sei se tem alguma coisa aqui do Paralelos do Ritmo, mas se tiver, quem sabe a gente toca alguma coisa dos Paralelos do Ritmo aí. Mas diga lá, então você veio, você chegou quando aqui? Eu cheguei no início do ano, em Ribeirão Bonito, minha esposa trabalha no fórum lá, a gente tá com um bebezinho e eu consegui uma transferência da Federal de Sergipe, não diretamente para a UFSCar, mas para a Federal de Alfenas, fiquei 2 meses lá e agora depois consegui aqui para São Carlos, aí tô há 3 meses sendo técnico administrativo aqui da UFSCar. E aí, logo que chega, encontro você diferente ali, passo todo dia para tomar café, acabo o programa, vou passar ali, vou tomar um café, não sei o que, você tá sempre, peraí, ó, aquilo ali que você fez, pá, aquilo, não sei o que, papá. Você tem uma paixão, uma coisa com a questão cultural que é muito forte, né? Isso vem de onde, meu queridão? Você sempre já era ligado ao movimento cultural lá de Sergipe, né? É. Não necessariamente movimento cultural, mas minha inquietação acho que vem muito desde o final do ensino fundamental. Tive um amigo que me apresentou algumas coisas de sons diferentes e aguçou a curiosidade de procurar conhecer coisas diferentes, fora da grande mídia. E primeiro meu contato foi com música, assim, apesar de não ser músico, não sei tocar nenhum instrumento, mas gosto muito de música, tenho uma relação boa com os músicos em Aracaju, conheço boa parte dos meus amigos, de frequentar show, de incentivar, divulgar, comprar CD e sempre pagar para ir para os shows, mesmo dos meus amigos, e nunca entrar de graça, de incentivar. Entendi. Uma cena mesmo. E aí depois veio o envolvimento com cinema, com... Cineclube, principalmente? Isso, cineclube, participei de cineclubes lá em Aracaju, a gente fundou um cineclube, fazendo curso de cinema, e depois começa a vontade de querer produzir também, já fiz alguns curtas. E é isso, assim, eu sou ligado à música, mas de uma forma apenas contemplativa. Eu gosto muito de música, vou ao show, escuto CD, música, mas não sou músico. Bom, e aí eu fiz uma tarefa, porque faz tempo que eu tô te enrolando pra caraca pra trazer programa. Você sempre tem uma desculpa, farrapada. Não, porque minha mulher não deixa. Não, porque minha mulher não sei o quê. Eu tenho um bebê em casa. Ah lá, eu tenho um bebê, aliás, que é o mesmo nome do meu filho, né? Coincidentemente. É... Bom, enfim, aí eu falei, então tá, eu vou arrumar uma tarefa. Aí eu falei, bom, a primeira tarefa sua é... É, achar, não, é trazer músicas, porque eu sei que o Mauro Lute, né, ele é bastante ligado a essa coisa das músicas novas, não sei o que, já conhecia o Patrick, já conhecia todo mundo Patrick ali. Patrick morou em Aracaju durante muito tempo. E aí, muita música que você selecionou, inclusive, já tá aqui. Aliás, tocou uma hoje no Expressão Brasil. No Conexão Brasil, tocou uma banda de Sergipe, eu não vou lembrar agora de Cachola, mas tocou uma deles, né? Eu vou descobrir deles, é ótimo, né? É o seguinte, meu querido. Bom, então vamos lá. Você fez uma seleção, eu encontrei algumas aqui no Revendel, a maioria tem aqui, inclusive aqui na rádio, né? Mas é, algumas não tem. Algumas estão, é, por exemplo, você citou algumas músicas aí, mas tem a banda, a maioria tem a banda, mas não tem aquela música, exatamente a música. Então eu vou tocar uma parte que está aqui no Revendel e uma outra parte. A primeira música que você escolheu, qual foi? Aliás, achei super legal que você chamou, né, uma galera pra fazer. É, um pouco isso, de que eu estou fora de Aracaju, mas me sinto uma ligação muito forte, e isso de querer divulgar música, de querer que as outras pessoas conheçam a música de Sergipe, isso é muito forte em mim. É, inclusive, eu já trouxe aqui pra Rádio Fiscar vários CDs de bandas de Aracaju, inclusive várias que estão aqui na lista, já tem CDs que estão aqui na rádio, que foi que falar o pessoal, ó, tô indo pra Fiscar, tem uma rádio muito boa lá, e o pessoal me dava CD e trouxe pra cá o Mauro, tem muita coisa que foi entreguei ao Mauro aqui. E isso de não criar uma lista sozinha é um pouco isso também, de por estar já quase um ano afastado, tem coisas aqui novas que eu fui conhecer hoje, por sugestão de amigos. E eu coloquei no Face que estaria rolando algumas músicas sergipanas aqui e pedi pro pessoal contribuir. E acho que é isso, é uma contribuição coletiva hoje. E o que, que nós vamos ouvir primeiro? Vamos lá. Primeiro eu coloquei com uma Couto Orquestra, é uma banda... Eu não fui ver o show deles aqui, é maravilhoso. Eu ouvi já uma música maravilhosa. Eles tocaram duas vezes aqui em São Carlos esse ano. Eles tocaram no Gig há uns 4 meses atrás, um show pequeno, e eles retornaram mês passado para o Festival Contato. E aí, então, você escolheu a Ladeira, que é com o outro. Vamos ouvir a Ladeira? É a Ladeira ou Ladeira? Como é que é? A Ladeira. Descida. Que é lá de Aracaju mesmo, sua descida, não? É específico? Não, não. Ladeira é uma descida. Ladeira. Lugar. É uma ladeira qualquer, pode ser em Sergipe, Salvador, em qualquer canto. É, vamos lá, então. Primeiro ouvir a música Couto Orquestra, aliás, muito legal. Você conhece os caras? Não? Conheço o alemão. Conheço, o alemão foi da minha época do ensino médio. Alemão? Alemão é o Alisson, ele é o vocalista e o líder da banda. Não sei se dono não, é muito pesado, mas é o que criou a banda e cuida da banda, assim. Ele musicalmente é a cabeça da banda. O alemão é da época do ensino médio, de eu estar. Dele passando um chapéuzinho pra arrecadar um dinheirinho pra alugar um som pra fazer um show no final de semana. Mas hoje é bom que a Couto conseguiu se estruturar, uma banda relativamente nova. Eu fui. Já deve ter ido a uns 30 shows da banda. Eu fui o primeiro show da banda. E hoje estão com o CD pronto. Já viajaram uns 15 estados do Brasil. Já foram pra Colômbia recentemente. Todo mês eles estão saindo de Sergipe pra fazer shows. E inclusive aqui em São Carlos, uma cidade pequena. Mas duas vezes já vieram aqui. É uma banda que... Eu não sei definir, eu não conheço música. Mas a Couto é uma mistura de fanfarra com eletrônico, com... um pouco de rock, com um pouco de tudo, é uma mistura de tudo, e o show é fantástico, é muito dançante, tira todo mundo do chão. Então vamos ouvir, porque aí essa história vai dar samba, porque hoje do nada surgiu essa ideia da gente trazer e já criou moda, porque do próximo que nós vamos ouvir, o pessoal do Mato Grosso, Norte Mato Grossense, aí já tem gente querendo fazer não sei da onde, e é legal porque vai chegando música mais pra rádio. Vamos ouvir então Ladeira com Couto Orquestra, vamos lá. Oh, A gente acabou de ouvir. Ah, é. O Marco já chegou bravo aqui. Você botou paracatu aí, paracatu zoom. Peraí, você tá no. Não sei, não tô. Não, vou ver. Acho que você tá aqui. Vamos lá. Oi, alô, agora som, sim, dois, você tá aí. Aliás, a gente ficou de ligar pra alguém, Sergipe. Você precisa passar o telefone aí pra. Bom, você não conhecia o Fábio. Marcos Crivão, por favor. Depois... Aliás, o que você tá fazendo aqui, velho? O que você tá fazendo em, aqui, em São Carlos? Dando uma passeada. Dando uma passeada. Tá finalizando o filme novo. O que é o filme novo? Chama Dia da Mentira. Dia da Mentira? O que é isso? É um curta sobre o Cordão da Mentira, aquele movimento que a gente tem lá em São Paulo, que sai no dia 1º de abril, escrachando o golpe militar, não sei o quê, com grupos de teatro, com samba, e ficou um filme bonito pra caramba, muito musical, muito samba. Como chama? Dia da Mentira. É, eu achei das novidades, Fábio com as músicas, Marcos Firme. Você fez filme também, né, mano? Né, Fábio? Fiz alguns... Opa, se eu ligar fica falando melhor, né? Vai. Fiz alguns curtas aí. Ah, lá. É... É, tô terminando de montar um. Fiz alguns curtas, que tipo, por exemplo? Tem aqui? Tem na internet, sim. Tem. O meu primeiro tá no Porta Curtas, o segundo tá num curta. Que é o primeiro? Primeiro é o Arquivo de Van, é um tiozinho lá de Aracaju, que ele tem um quarto, mais ou menos, parecido com esse estúdio aqui, com tudo que ele recortava de jornal, de revista, de pôster de cinema. Passou 50 anos da vida dele guardando tudo que fosse relacionado ao cinema. E aí o curta é sobre essa relação dele, a ligação dele com esse acervo. É, meu segundo foi A Eleição é uma Festa. Esse primeiro foi 2008. Eleição é uma Festa, eu vi. Eu tava participando da produção do CineMub ano passado. E ele aí passou. Que ele chegou e eu assisti. Eleição é uma Festa? É, Eleição é uma Festa. É curta? Todos os meus são curtas. São dois candidatos a vereador lá em Aracaju. Isso na eleição há 2 anos atrás. Um Batman e Robin. Eles fantasiam, disputam a eleição. E aí eles ficam... Tá no Porta Curtas também. Não, Curta ou Curta. Tá aqui, ó. Uma festa. Porta Curtas. Não, mas não tá online pra assistir. Ah, entendi. Pra assistir tá no Curta ou Curta. Porta tá. Curtas tava o Arquivo de Van. E aí rodou bem. O primeiro também rodou em festivais, mais ou menos. Esse aí já rodou bem mais, assim, através pela Batman e Robin, acho que duas figuras que as pessoas identificam. Apesar de ser uma história local, Sergipe, Batman e Robin, mas aqui, esses candidatos folclóricos a gente tem no Brasil todo. A gente tem o Tiririca aqui em São Paulo, que talvez seja a maior expressão dessas figuras. Rodou bem, foi para uns 40, 50 festivais, foi para fora do país, fui com ele para alguns festivais aí. E ainda tá circulando, ainda tá rodando alguns festivais, mesmo depois desse tempo todo. Oh. E aí depois eu fiz um outro que é... Falando do escracho, 1º de abril, ditadura militar, eu fiz um sobre a Operação Cajueiro, que foi a maior ação repressiva da ditadura militar em Sergipe. Isso foi um grupo ligado ao PCB, o antigo Partido Comunista Brasileiro, que em 76 teve quase 30 membros... presos, torturados, e aí a ideia do curta, que na verdade é um média... retrata essa história dos sobreviventes hoje falando sobre esse acontecimento. E agora eu estou finalizando um, inclusive estava mexendo nele até pouco tempo atrás, então quero terminar agora essa semana. É sobre as eleições agora de 2014. Esse, na verdade, é um filme que é uma tentativa de um filme, ainda não sei se vai dar certo. Que é todo feito com horário eleitoral. Não filmei nada, apenas peguei o horário eleitoral dos candidatos. Isso aí do Brasil todo, tem muita coisa de São Paulo, Sergipe, Alagoas, Rio. E aí eu tô montando. Ainda não tá finalizado, já fiz alguns cortes, tô mostrando pra algumas pessoas pra ver se funciona ou não. E é isso, eu tô com esse, na verdade eu faço alguns filmes. É bem diferente de você que já fez longa e tal. Não, ele fica todo preocupado. Caraca, velho, foi uma puta coincidência. Olha, eu não posso falar uma puta coincidência uma hora dessa, né? Foi uma baita coincidência de vocês dois se encontrarem aqui, que, pois é, vai rolar samba aí. Não vai nem precisar dizer assim, você precisa conhecer. Não, eu já disse isso pro Fábio. Você precisa conhecer o Marcos Crivão. Essa é a frase clássica do Eu preciso conhecer. Você precisa conhecer o Marcos Crivão, precisa conhecer o Fábio. Já tô anunciando aqui que vocês já vão fazer coisa junto, né? Pode ser amor, talvez, assim, mas enfim. Nossa, que piadinha escrota, né? Sempre tem um fundo assim meio sexualizado, né? Eu não sei, acho que eu tenho problema. Mas amor é uma palavra bonita. Amor é uma palavra bonita. Obrigado, Fábio. E Fábio, salvando as pendengas. Bom, Fábio vem trazendo umas músicas de Sergipe, encontra Marco Escrivão e vira uma prosa de é isso? Posso manter isso aqui, essa chamada assim? Vira uma prosa de cinema, pô, de sim, curtas, etc. É. E tal. É, tem que falar dos filmes dele. Exatamente. Também. Isso, intima, Fábio. Vai lá. Vixe, é assim. Vai lá. Não, eu. É que aqui na rádio já falei tanto desse filme também, que já até. Que é o Memórias da Resistência, que é um projeto que a gente tinha, que é uma história de um cortador de cana que encontrou aqui no interior de São Paulo, no meio do canavial, documentos do DOPS, documentos inéditos. Aí foi se descobrir que era documento, que a fazenda era de um ex-delegado do DOPS, tal, não sei o quê. Então a gente foi atrás dessa história e foi atrás desses documentos e foi contar um pouco dessa história. Então esse é o Memórias da Resistência, que ele é um média-metragem pra longa aí, né? Ele tem 65 minutos, mais ou menos. Mas você teve os outros filmes que você tá fazendo, inclusive, aliás, eu sou ator num deles. É. Eu sou ator no. Não, mês. Aí lá em São Paulo a gente tá com a produtora, com a Memória Viva lá, com o pessoal, juntando vários coletivos também. Então é o Paracatu Zoom aqui, o Zagai, o Cinefusão, e armando um monte de história, né? E aí tem o Jovens Infelizes, eu convidei o Elvio pra imortalizar essa frase, tem que conhecer. Aí ele faz um papel lá que chega um momento que ele chega e fala, pô, você conhece? Tem que conhecer. Aí ele fala, esse aí a direção é do Thiago, esse aí eu faço assistente de direção, do Thiago Mendonça lá. E tem o novo. Não, novo. Esse que você acabou de fazer. Esse é o Dia da Mentira. Ah, o Dia da Mentira. É esse que eu acabei de fazer. Que mais? Não, tem tanta coisa, cara. E é engraçado porque é o seguinte, o Fábio tá falando aqui, eu me meter na vida dos dois. Aliás, se eu atrapalhar, vocês podem pedir para eu sair do estúdio, tá? É o seguinte, o Fábio tá falando aqui que ele usou material de propaganda de TV para fazer o filme. O Marco coordenou uma campanha de TV. Acabou de voltar de Brasília, inclusive, porque fez a campanha de TV. É verdade. Será que você tá usando material nosso lá, cara? Pois você é. Trabalhou em que campanha? Era do pessoal do Distrito Federal. Não, eu usei imagem do pessoal do Ceará, do pessoal do Rio e do pessoal do Sergipe. Ah, tá. Bom, se quiser alguma coisa do Distrito Federal, a gente pode conseguir. Na verdade, não vi. Eu vi muito o horário eleitoral. Eu passava os dias assim, assistindo todos os horários eleitorais possíveis, assim, mas do Distrito Federal não vi nada. Mas como você conseguia ver do... Tem tudo no YouTube hoje. Ah, é verdade. Cara, verdade, essa é uma das coisas mais chatas do processo, porque a gente tinha que subir tudo, assim. Então, tem que subir, é isso? Ah, os caras perdem, né? Porque entendi. É uma forma de divulgação. Ainda mais nos partidos, né, pessoal, pequenos, que são menores, onde eles têm entrada na internet, né? As redes sociais potencializa a divulgação do horário. Apesar que teve alguns que eu não consegui encontrar. Eu procurei muito do Maluf, só consegui encontrar um antigo dele. Não tem, tipo, engraçado, o Maluf com mandato nas mãos e não consegue no horário eleitoral no YouTube carregar seu horário eleitoral no YouTube. O Bolsonaro também eu tentei encontrar, não consegui encontrar nenhum horário eleitoral do Bolsonaro. Mas não serve discurso. Não, a ideia é só o horário eleitoral vinculado na TV. O Jair Bolsonaro, pra esse filme Dia da Mentira, a gente tá fazendo um longa também, né? Que chama Parabéns Pra Você, que, enfim, que ele é mais amplo, né? Que o Dia da Mentira, ele fala num movimento que a gente participa, que é o Cordão da Mentira. O Parabéns Pra Você é um longa, que vai lançar mais pra frente aí, que ele fala, tenta encontrar as estruturas que foram enraizadas no golpe e que estão presentes ainda hoje. Né? E aí a gente entrevista um caboclo chamado Jair Bolsonaro. Mas e o Bolsonaro, aliás, deputado? Deputado Bolsonaro, lá em Brasília, lá no gabinete dele, onde no gabinete dele ele tá sentado, isso tá na imagem. Mas tá a imagem do ditador Geisel, do ditador Figueiredo, caraca, e do ditador Médici atrás dele. É mole? Mas vocês conseguiram essa entrevista avisando que era um filme mesmo, ou não? É? Olha, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme, nós estamos falando sobre o golpe e tal, e nós queremos ouvir os dois lados. Ótimo. Olha aí. E aí é tranquilo. E quando fica esse filme? Esse aí a gente ainda vai filmar um pouquinho no começo do ano que vem. A gente quer ir pro Pará pra pegar a questão indígena e tal, pra comparar essa questão indígena do ontem e hoje e tal. Então a gente deve filmar um pouco no começo do ano que vem e começar a montar ele pro meio do ano que vem. Assim, é um filme que demora um pouco ainda pra sair, porque tem muito material, tem muita coisa. A gente vai trabalhar bem nele ainda, mas tá lá. Você tomou banho, Marco? Não. É. Por quê? Não, porque o cabelo tá penteado no cara mesmo. Não, tá penteado, tá preso. Nada a ver com essa história, mas é o jeito de cortar. Porque é o seguinte, nós vamos ouvir as músicas. Porque é o seguinte, o Fábio trouxe música, 12 músicas. Então nós vamos continuar a prosa. Aliás, continuar essa prosa. Porque, já bateu saudade aqui, viu, Fábio? Você conhece o Josafá? O Josafá, eu conheci o Josafá na Unesp nos anos 80. É músico, Josafá Dantas Filho. Se eu não me engano, o Josafá é de Aracaju. E quando você começa a falar aqui, né, ele já bate um monte de curtir, curtir. Ô, Josa, um beijo pra você. Confirma isso, lindão, se você é isso mesmo, se você é de Aracaju. Já consegui cortar vocês dois com o papo do filme. Qual que é a segunda música que você escolheu? Ele escolheu 12 músicas, bom, que ela já tá aqui. Ouvindo, vamos. Né? São 12 músicas que foi escolhido em parceria com vários outros parceiros de lá, né? E, não, aliás, muito legal. Gostei dessa ideia. E aí tem gente sugerindo pra gente manter. A gente faz o que a gente quer, tá bom? Vamos. A segunda que tem escolhido foi a Na Orelha. É uma sequência. Tem a Na Orelha. É, Na Orelha que você pediu. Hoje, então, hoje tem forró. Hoje tem forró. Então vamos. E quem é essa banda? A Na Orelha é uma banda que tem. Na Orelha não é do Alex? Isso. Ah, Alex. Conheci o Alex lá em. A gente conheceu o Alex em Brasília. Tava com a gente lá no balaio, caraca. Ô, meu Deus. Tava o Alex, Patrícia, que deu CD pra gente. Meu Deus, Alex. O Alex, ele hoje. Como que é o nome do Alex? Alex Santana. Alex Santana, ele é hoje exatamente. Da rádio Aperipê. Isso. Que é uma rádio estatal que tenta ser pública, é legal o governo do estado de São Paulo. Ah, a PNP não foi a que botou o CD da Mulama, inclusive? Isso, que isso, lá, exatamente. Isso é uma rádio muito aberta, assim, tem uma linha editorial, assim, não sei se chama editorial para rádio, que eu não conheço a estrutura de rádio, mas muito parecida com a Rádio Fiscal, apesar que acho que tem muita propaganda do governo do estado lá, mas é muito aberta para produção independente, essa produção fora do mainstream aí, e o Alex é um cara que tem um selo, disco de barro, tem a banda Na Orelha, que é essa que a gente vai ouvir agora, tem um projeto solo dele, o próprio Alex Santana, o cara tá envolvido com a cena de produzir shows, e é uma figuraça, é fantástico, né? Assim, é um amigo pessoal, ele inclusive tá em São Paulo, tentei trazer ele pra tocar aqui em São Carlos essa semana, mas ele falou que queria os custos caros, porque ele não tá com a banda dele, tá com inclusive a banda da Couto, que é a gente que ouviu anterior, que vai fazer o show dele, tá em São Paulo, sábado, show dele em São Paulo, e o Alex é fantástico, eu escolhi agora Na Orelha e depois a gente ouve um do Alex. Tá. Mas a Na Orelha é uma banda que não... Quer botar já na sequência os dois? Pode ser, eu tinha colocado pode Na ser? Orelha depois Capital. Peraí, cadê do Alex? O Alex, eu tenho outras aqui, do Alex eu vou ter que tocar aqui porque você pediu... Não, mas verniz, mas é o que ele pode tocar. Então vou botar aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Aí a gente já bota do Alex e já bota uma sequência. Então, Na Orelha, trouxe o CD. Você tá com o CD dele. Não. João, não. Aquele vagabundo sem vergonha do João, tá com o CD. Mas, vamos lá, querido. Alex Santana tem fragmento aqui, pode ser? Pode ser. Mas a gente vai ouvir primeiro Alex ou Na Orelha? Na Orelha. Então, depois de Hoje Tem Forró, a gente ouve o Alex. Então, quer dizer que é uma continuidade. O Alex é Na Orelha e a lei ele mesmo. Isso, só que são sons totalmente diferentes. Enquanto que a Na Orelha é um som que tem a pegada do forró, do sambaião, misturado com rock, é um show, assim, não é uma banda de rock, também não é uma banda de forró. É engraçado que a Alex me fala que a Na Orelha não consegue tocar em shows de forró, mas também não consegue tocar em shows de rock. Não é nenhuma outra, mas acaba misturando tudo. É uma banda que já tem uns 10 anos, imagina, deve ter uns 10 anos de estrada, tem 3 CDs, tem DVD lançado, já fez umas 5 turnês pra Europa. E é isso, é um som que mistura muito, eu não sei definir o som, mas é uma mistura de sambaião, que eles chamam de sambaião, uma mistura de rock com forró e maracatu e... um monte de coisas. Vamos ouvir então. Primeiro a gente ouve Hoje Tem Forró com Na Orelha e na sequência Alex Santana, Fragmentos. E a gente volta falando também de cinema, de música e tudo mais. Né? Alex, você tá me devendo uma cerveja, Alex, inclusive. Eu vou cobrar isso. Eu falo, não, vamos lá pra Sergipe porque a gente resolve isso. Vamos lá então. A gente já volta daqui a pouco. Aquela chamadinha para Katsu, então sumiu aquilo, velho. Não sei. Não, peraí. Eu vou caçar. Quadro. Tá no quadro errado aí. Não muda, não. Posso véio. Achar? Posso encontrar? Não, mudou tudo. Isso aqui tá tudo, tudo diferente. Eu perdi esse trem. Mas eu caço ele. Então, hoje tem forró com Na Orelha e na sequência, Fragmentos com Alex Santana. Vamos lá. só a planta que te faz semente. Não é só a consciência que te faz gente. Não é só a cruz que te faz crente. Não é só o pecado que te faz ter mente. Não é só a consciência que te faz ter mente. Não é só o pecado que te faz ser gente. Às vezes a gente se sente grande. Às vezes a gente se sente um grão. Às vezes a gente se sente um grande grão. Às vezes a gente se sente grande, às vezes a gente se sente um grão, às vezes a gente se sente um grande grão. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas já aconteceu isso hoje. Eu vou pedir até desculpa pro Alex, que estava ouvindo, né? E, peraí, tá todo mundo aqui, Alex tá aqui. Alex, tá aí, meu querido? Tudo bem? Tô aqui. Muito bem. Vocês estão ouvindo, Marco? Fone para ti. Alex. Não tenho fone. Não tenho fone. Ah, tá aqui, pronto. Um fone pro Marcos e tá todo mundo fonado. Bom, é, você tá ouvindo um Fala, Alex, aí? Você ouviu um Fala, Alex? Oi, Alex. Ouvi agora, Fábio. E aí, como é que e tá, aí, rapaz? Beleza? Ele tava contando umas coisas. Sério. Exatamente. Aê, a galera que tá ensaiando aqui, todo mundo mandando abraço, sabe? Aí, massa, velho. Pô, você devia estar aqui em São Carlos, pô. Queria muito seu show aqui. Pô, não deu pra ir pra tocar aí com o Ricardo aí no gig, mas com certeza dá pra quando eu estiver lançando o disco, a gente passa por aí. Pô, massa. E esse disco, quando é que sai? Como é? E esse disco, quando é que sai? Então, era pra sair o ano passado, né? Tá um pouquinho atrasado esse ano passado. Tá um pouquinho atrasado, mas acho que agora vamos botar fé que em 2015 sai. Ah, sabe o que eu esqueci? Lembra que eu te dei um CD, um tal de Mulambo Tu? Já tá tocando lá na lá. Esse tá aqui, ó. O Marco, agora caiu a ficha. É o Marco que você tá tocando, é o vocalista da Mulambo Tu. Já tá tocando lá na Felipe. Ô, oh, massa demais. Eu vi ali um post no Facebook, já mobilizei a galera. Pô, que massa. É bom rodar, né? Você viu quando eu postei lá, né? É, eu vi. Bom rodar. Vamos fazer conexões aí. Legal. Buscar a Peripê, Educadora e outras áreas que são muito importantes aí pra essa música que a gente tá fazendo. Antes de você entrar no Alex, tava falando de que a Peripê tem um orgulho muito grande, assim, e gosto muito de saber que ainda peguei essa transformação da Peripê de Patrick, o Aragão, você, de ter mudado a cara da Peripê, de ser uma... Peripê, praticamente não existia antes. Peraí, eu acho que eu comi alguma bronha em algum canto. O que é a Peripê? A Rádio Peripê. Ah, verdade. Desculpa. Eu já achei que era uma outra banda. Não. A Rádio Peripê praticamente não existia. Em 2007, ela... não só passou a existir, como passou a ser fundamental para a música produzida lá. E o grande lance é agora a sociedade que tem que botar o pé na parede e dizer que não quer que ela mude novamente porque não era antes, né? Que antes ela não era nada. E agora mudança de gestão, tudo pode acontecer assim. É, não estou nem clamando pelo meu emprego, não. É, mas eu como músico, eu acho que a rádio exerce uma função muito grande, assim como acredito que a UFSCar também exerça também. E que não pode também pegar um caminho inverso agora. Isso, a população tem que sentir o sentimento de pertencimento, de que a rádio é algo que pertence à população, independente de quem é o governante, de quem é o governador, de que governadores passam. Fábio, sua voz está bem baixa, não estou ouvindo direito agora. Vamos lá. Oi, está ouvindo agora? Está melhor? Não, oi. Não está melhor. Vá, diga aí. Não, tô falando que a rádio, a Peripê, é algo que a população precisa, a população de Sergipe precisa tomar para si e saber que aquilo é público, independente de quem é o governador, de quem está no estado no momento, que é passageiro, mas a rádio, esse projeto precisa ser um projeto de estado, de que a rádio precisa contribuir para a democratização. Nem os músicos conseguem entender que a rádio, por mais que a rádio ainda seja muito governamental e pouco pública, a população tem que entender que ela é pública e exigir que ela seja pública. Mas nem os músicos ainda conseguem entender isso. Porque tem uma geração de músicos, de bandas lá de Sergipe, que nasceu já com a Peripê do jeito que ela é. E eles não sabem o que é não ter a Peripê. Agora, isso é um, É o que a gente vai ter que trabalhar aí. Eu fico imaginando, vem o discurso do velho, né? Agora vem o velho. Vocês são jovens, bonito pra cacete, todo mundo, né? Eu tava recentemente num tal do encontro dos blogueiros progressistas, né? E tava comentando com eles, ficaram bravos pra caraca comigo, né? Porque eu disse o seguinte, eu vou dizer isso também, né? Em relação ao jornal, tô dentro de jornal e de rádio pelo menos já há uns 30 anos, né? É, e sempre, infelizmente, sempre, seja rádio, seja... Bom, só pra você ter uma ideia, do jornal em São Paulo, o que que era? Dois coronéis aqui na região, um de Franca e o outro coronel de São Simão, resolveram fazer disputa e montar os dois primeiros jornais aqui. Era um coronel falando mal do outro, um coronel falando mal do outro. Historicamente, o jornal eu não conheço. Faz pouco tempo que eu conheço o jornal, compro o jornal todo domingo. Eu não conheço nenhum jornal, né, que você pode dizer assim, foi independente. Sim, vão pegar alguns que passam a fase independente, mas sempre está na mão de algum coronel. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, um político aqui em São Paulo tem quase 400 jornais, nós temos 600 e poucas cidades no estado. Então, assim, você fala, caraca, isso é. No caso do rádio, é muito difícil. Você ter independência, né? Exato. Quando você consegue ter independência e aí você tem uma certa audiência, aparece a chupinzança, né? Aí vem todo aquele discurso e volta, aí vem os coronéis, etc, etc e tal, chutando balde de verdade, né? Enfim, então essa coisa que vocês levantam, o que o Fábio está falando aqui, né? A necessidade de um reconhecimento público, né? Do rádio, do papel do rádio, etc e tal. E eu diria do jornal, da música, enfim, de uma maneira geral, nós vamos ter, se a gente não tiver uma... Olha como que eu tô chique, eu sou chique, sou intelectual pra caraca, ó, quer ver? Então, assim, se você não tiver uma civilização, uma civilidade pública, entendeu? As pessoas não têm noção. O que é público no Brasil? Quem deu a publicização do Estado brasileiro? Foi dado por um cara que, etc e tal, ou dois caras, etc e tal. Já diz tudo que vem na coisa assim, ordem e progresso, dentro da ideia do positivismo. Eu sou pessimista pra caraca, né, velho? Mas esse reconhecimento do público, né, que é uma coisa que vai linkar, por exemplo, a questão das manifestações das ruas do ano passado, né? Quem é que estava na rua? Como é que foi isso? Vamos tirar os partidos? Não vamos, não sei o quê. Olha a bancada do Congresso Nacional, gente. Terrível. 50% do Congresso Nacional é de milionários. Nós não estamos falando de ricos, nós estamos falando de milionários, né? As bancadas, as quatro maiores bancadas é do agronegócio, a outra bancada é da bala, a outra bancada é evangélica. Né? E a outra bancada, a terceira bancada, do agronegócio, da coisa, e dos trabalhadores. Você vê os representantes que foram eleitos, os trabalhadores. Help, Anit Sambari, well, não sei o que, caraca, velho, tá triste. Desculpa aí de eu ter estragado esse papo legal de vocês. Continua. Estragou não, acho que esse papo tem que sempre estar na ativa mesmo. Assim. Eu acho que a gente vai cair no. Sempre quando estiver falando de comunicação pública, a gente vai cair por aí. E vai ver quem domina a comunicação, quem é que está no poder, seja no poder das rádios, dono das rádios comerciais, jornais, ou os governos que não querem mesmo ter uma comunicação pública de verdade. Ó, o Fábio e o Marco estão olhando para mim com uma cara de louco da vida, que eles vão me agredir fisicamente. Por que vocês discordam de mim? O que é? Vai lá, Marcão. Você que é um cara das rádios. O cara fez uma faculdade, 4 anos, para aprender a ligar um botão, não aprendeu até hoje, mas a gente tá ensinando. Vai lá. Tá sempre aprendendo, vou aprendendo aqui. Rapaz, você tá ouvindo bem o Marco ou não? Você me ouve? Fala aí, Marco. Alô, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Som, olha lá, tá vendo? Tá ouvindo. Ah, rapaz, desse desabafo todo que você colocou aí, eu acho que o que chama atenção é que dentro daquelas expectativas que a gente tinha quando veio aquele ano de 2002, tal, não sei o que lá pra 2003, era, por exemplo, a tal da democratização da comunicação, era a proliferação das rádios livres, das rádios comunitárias, e infelizmente esse passo foi dado pra trás. Agora existem os sinais apontando, porque a água tá batendo na bunda, de que não, vamos, né, vamos liberar as rádios, vamos fazer o modelo popular. Caiu, vamos botar ele de volta, vamos lá. Pode continuar falando, Marco. Vamos fortalecer esse poder popular, tal. Agora é a hora, vamos fazer, tal. Então a gente continua aí, né, enxugando um pouquinho do gelo aí. Mas é isso que a gente costuma dizer, né? Vamos tentar mirar pra frente, né? Sem mirar pra trás. Continue se... falando, porque eu tô ligando pro cara. Eu sei que você tá ligando, eu preciso dar uma complementada. Mas aí eu posso fazer assim. E aí, Fábio, o que você acha disso tudo? Isso, joga bola, joga peteca na mão do... Então, rádio é algo que eu não tenho muito domínio, não. Assim, não, é... não, mas comunicação de um modo. Ah, comunicação como um todo, sim. É... Teve as... esse movimento pela democratização da mídia, a comunicação, infelizmente, ainda é algo que não passa pelo dia a dia, não é a pauta do cotidiano das pessoas, das conversas, nem da pauta dos governantes. A gente esperava que esse último governo agora da Dilma, não sei se a gente pode estar falando sobre isso hein, na semana da eleição. Tá dito. Mas a gente esperava muito que tivesse um avanço. Não, você não pode falar, mas tudo bem, falou já, vamos lá. É. Não, a gente esperava que tivesse um avanço muito grande, um avanço, pelo menos um avanço considerável na comunicação pública, e a gente percebeu que é um assunto tabu, um assunto que o governo... Não quer enfrentar, não fingir que tá tudo bem e a gente vai levando a vida com a barriga. E acho que é isso. Mas aí não tem uma questão também? Vamos imaginar o seguinte, eu virei aqui um filho da mãe, né? Eu sou, naturalmente. Já é. Tá uma mulher falando, quer ver? Aí tá dizendo pra gente deixar recado. Eu não quero deixar recado, minha senhora. Quero falar com o Alex Cacema. Mas enfim. Cacema. Eu ia falar um palavrão, mas tudo bem. É, o que, por exemplo, quando você chega à história da... Aqui vieram os portugueses, estava um dia nublado. Que pena, eles vestiram os índios. Não foi mais ou menos esse o discurso do Oswald de Andrade lá? Era mais ou menos assim. É, aqui chegaram os portugueses, estava um dia nublado, meio frio e tal. Eles pegaram e vestiram os índios. Que pena. Podia estar um dia desse de calor insuportável que a gente tem, e os índios tinham despido os portugueses, né? Aí os caras pegam e dividem o Brasil em seis manias, e dizem assim, esse aqui vai ser do dano fulano e tal, do Beltrão, e os caras acreditaram nisso até hoje, gente, entendeu? Então você conhece bem a realidade do Norte, a gente conhece um pouco a realidade aqui, e eu conheço bastante pouco a realidade, bastante pouco é ótimo, né? A realidade do Sul. Infelizmente, nós continuamos. No caso das comunicações, a gente continua. Eu tô sendo muito chato, né, velho? Até eu como não tô é que aguentando. É essa vozinha? A gente continua. Cara, a gente continua nas mesmas. A gente na mesma. Não é não? Ou é? Não, eu acho que é. Talvez do que menos tem avançado aí, a comunicação esteja numa das pautas que menos avançou. E quando alguém me fala, não, mas olha o Marco Civil da internet, eu falo, mas é muito pouco ou quase nada, né, meu querido? Se a grande conquista que a gente conseguiu desde a divisão da Sesmaria tenha sido o Marco Civil da internet. É muito pouco, na minha opinião. Acho que a Sesmaria ainda está bem, né? As capitanias hereditárias estão bem, bem definidas. E quando alguém vem falar para mim desse Marco, olha aí o Marco Civil da internet, eu digo, então eu prefiro o Marco Escrivão do Paracatuzão. Que piadinha escrota. É infame. Olha, o Fábio não tá aguentando mais. Não, a gente tá tentando, ó, realmente o telefone do Alex, só agora dá aquela mulherzinha ótima, né? Falando assim, olha, o telefone está fora de área e não sei o que, tarará. Mas aí, querido, o seguinte, deu um pau aqui, tudo que eu tinha preparado aqui, caiu. Fala a próxima banda aí, vamos ver, que você tinha... Tem Cabedal aí? Cabedal. Cabedal escreve como Cabedal mesmo, C, né? C-A, assim, B-E. B-E. B, isso. B, Cabedal. Não tenho. Eu não tenho. Peraí. Cabedal é a música? Não, tem. Tem não, o Cabedal. Cabedal é a banda. A banda. Então nós vamos pra cá. Nós vamos pra esse lado aqui, que aqui você botou tudo bonitinho. SoundCloud. Fábio Rogério. É o nome de um cantor, não é, Léo Lindão? Não, era sei. Marcos Rogério, né? Não sei, mas parece o nome de ator mexicano. Não, era o Marcos Rogério que tinha uma música que falava comprei um quilo de farinha pra fazer farinha. É verdade isso. Sei a música, eu conheço essa música, mas então, não sei. Então, mas é Marco Rogério. Acho que é o Fábio Rogério. Aliás, é um jornalista aqui que chama... Qual, vamos lá, Cabedal, deixa eu ir no SoundCloud, pode fazer propaganda, vocês estão me pagando uma grana legal. Menina, é Menina, isso que você escolheu? Isso. Quem é o Cabedal, meu lindão? Cabedal é uma banda de samba rock, que a Aracaju também não ficou fora dessa moda que veio o samba rock aí, mas é um som que eu acho que é legal pra dançar, um samba, um somzinho pra se divertir, e fala um pouco de Sergipe, a música. É, e aí tem um detalhe seguinte, o Mauro já colocou todas essas músicas, a maioria, quase todas essas músicas já estão na programação da rádio, você ouve normalmente aí, né? E você já passou, inclusive, os discos, eu vi que tem vários. Só não tô achando aqui algumas, porque tá dando um pau aqui nesse bendito computador, quem vai dar um pau nele daqui a pouco sou eu. Vamos ouvir então Menina com Cabedal e a gente volta já com o Paracatu Zoom. E aí é o seguinte, eu tô no telefone, você tinha que me dar. O que, que é isso? É deles também? Me lembrou uma coisa bem assim. Longe de casa! O que, que é isso que tá tocando, gente? Há mais uma semana! Não, acho que vem na sequência, né? Acho que tá nesse vibe aqui, vamos ver se é isso. Você vai abrir... Ah, é aqui! Sabe, dois dias mágicos, olha que coisa. Maria Escombona, é uma banda de Aracaju também. Como que é o nome deles? A Maria Escombona. Ah, é? Você tá na sua lista? Não, não tava, não. Você não gosta deles, não, então? Não, não, é ruim pra caralho. Eu até gosto, eu até procurei. Não, não seja ruim, não. Eu até gosto. E eu procurei uma música do primeiro disco deles, só que no Southern Club eles não colocaram, só colocaram o segundo e terceiro disco. Essa aqui no fundo, ó. Me lembra aquela coisa, longe de casa. Vocês vão... Não conta isso pra eles. Dias mágicos. Pra contrariar aquela velha sensação de que nada pode se sair perfeito. Maria Escombona, é isso? Maria Escombona. O que, que é isso? Não sei, não sei o que você fala, que é Maria Escombona, não. Os nomes já dão um tratado, né? Assim, eu em você. Ah, três salas da música, mas é legal. Mim, eu já tô querendo me desculpar, né? Eu tô querendo me limpar. Paris Combona, é que não tava. Bom, a gente tava falando antes do que mesmo, exatamente, a hora que caiu, falava a questão da desocupação, não, quem para com isso, mentira. É, do rádio, da comunicação, dessa coisa. E aí? E o rádio? Fábio e Marco, vocês ouviram pra cá? Porque assim, eu venho com uma história, todo dia o pessoal chora pra caraca, né? Porque como não tinha energia elétrica até os 15 anos de idade, eu fui ver TV a primeira vez. Não, já tinha visto na Copa de 70, mas em cima de um caminhão. Nunca tinha visto a TV assim, na minha casa mesmo, com 14, 15 anos. Vocês não estão ficando emocionados? Vocês não vão chorar? Não? Chorando. Tá quase chorando. É, enfim, aí. Eu, o rádio até os 15, 16 anos era só ali que eu ouvia rádio, né? Aí, assim, eu ouvia muito as coisas, mas como é que era a tua história? Bom, vocês já são jovens, novos, etc e tal, já ouvia com... A gente nasceu com o Napster, né? O que, que é o Napster? O Napster era um software de transmissão de arquivo e tal. Então você entrava lá com a internet discada e clicava e baixava uma música. Ela ficava 2 dias. Esperava da meia-noite pra entrar, que era pulso único. Pulso único. Que isso? Ficava 2 dias. Ah, é verdade. Eu me lembro disso também. É do tempo do nada. Vocês estão me excluindo da conversa, mas eu não posso falar. Mas o rádio, por exemplo, era sempre assim. Quando tá indo pra escola de manhã, por exemplo, voltando da escola na hora do almoço, é o rádio que tá rolando ali no... Aí vocês ouviam o meu adversário, né? Oi? Aí vocês ouviam o meu adversário. Provavelmente já ouviu seu adversário. Mentira, não é adversário, não. Não tem adversário. E o rádio da sua história? Não, o rádio, ele nunca foi muito presente. É, na verdade, por exemplo, meu pai tem um bar ainda hoje lá em Sergipe e eu via muito... Como chama o bar? Bar do Flamengo. Bar do Flamengo? Ele é flamenguista? É, isso é muito comum. É? A minha torcida. Aliás, você sabe por quê, né? Que as torcidas do Flamengo. Então, quase virei flamenguista, meu irmão, meus dois irmãos quase me deram uma surra, velho. Eu só não virei flamenguista, eu cheguei a pedir a camisa do Flamengo. Mas sabe por quê, não? Eu sou botafoguense, eu sou nordestino, torço pelo Botafogo do Rio. Sinto muito. Uma vez eu vi uma explicação de um pesquisador de que a influência dos times de Rio e São Paulo, muito forte no Nordeste, é de que antes da televisão era o rádio. Não, falando do rádio, que era rádio nacional, e a Rádio Nacional com a sede no Rio, que era a capital, o Distrito Federal do país era. A capital era no Rio e a emissão ainda hoje a Rádio Nacional é e transmitia muito futebol do Rio. A gente ouvia, quando a gente ouvia a rádio, ouvia futebol, era de melhor qualidade, geralmente era a Rádio Nacional. E a gente ouvia então esses jogos. Mas minha paixão não foi só por isso. O Flamengo, primeiro, porque tinha, cara, eu sou do tempo que eu sei, o único time que na minha vida que eu sei a escalação completa é do Flamengo, né? Que é aquele time do Raul, Leandro, lembra disso? Moser, vocês não lembram, mas enfim. Que é o meio campo, era só para vocês terem uma ideia, Andrade, Adílio e Zico, Nunes de centroavante, enfim, para por aí, porque assim, era um time, aí eu comecei a ver cinema. A gente via o cinema atrás da igreja, lá no cineclube do padre, né? Que é aquela história que surgiu o Paracato Zoom e tal. Mas aí, quando eu vou para Araraquara fazer faculdade, quando eu vou fazer o colegial, 75, por aí, era a fase do cinema pornochanchada. Não era pornografia, era pornochanchada. Aparecia o desenho aqui, pronto, já estava todo mundo louco da vida, querendo, né, sair rapidinho. Mas enfim, e aí antes disso passava o canal 100. Vocês já viram o que é? Canal 100 do futebol, né? As imagens do futebol, que até hoje são as imagens mais lindas, que tem mais bonitas, falam plasticamente sobre futebol. Já viu isso, Marco? Já. Canal 100. Canal 100. Eu vou ver se tem a musiquinha aqui. Olha lá, Flamengo, já começa a aparecer. Vamos ver se tem a musiquinha que vocês vão. Quem não, nunca viu, vai chorar agora. Quer ver? Agora não sei o que é pior, hein? Flamengo ou Palmeiras? Tá difícil, hein? Ô, Marco, você fica quieto aí. O cara pode arroz, velho. Você acha que. Quem é que torce pro São Paulo fora os coxinhas do estado de São Paulo? Você conhece algum? Tem algum sergipano que torce pro São Paulo? Muito. Vai ser estragar tudo, tá, né, Fábio? São Paulo, caraca. Corinthians, Flamengo e Vasco são os 4 times que tem mais torcida no Brasil. É mesmo? Sério? Sério? São Paulo? São Paulo, Corinthians, daqui de São Paulo e do Rio. Olha, Flamengo, não sabia disso não, velho. Não sabia dessa muito história torcedor. Não. Ó, vamos ver se tem a musiquinha chamada, quer ver? Ó. É isso, era essa aqui, ó. Vamos ver? Maracanã lotado para uma quase decisão do Campeonato Fluminense de Futebol. Flamengo e Vasco, um jogo que nenhum dos dois podia perder e onde os clubes maltinos não souberam interromper a campanha invicta dos rubro-negros. A defesa do Vasco, em vez de jogar na bola, preferiu caçar os atacantes do Mengo em campo. E aí vinha geral, meu velho, que era a coisa mais bonita, que era as cenas na hora que aparecia geral, assim, do Maracanã, né? Era, obviamente, a primeira vez que eu entrei no Maracanã. Preciso dizer que eu chorei, não, né? Tive uma primeira crise, vez que o Maracanã fui ver um jogo do Flamengo. Flamengo e quem? Flamengo e Boa Vista, algum time aí pequeno do Campeonato Carioca. Não fui não, caso Flamengo. Boa Vista? Boa Vista, alguma coisa do Carioca aí. Sim. Mas eu fui pra conhecer o estádio e... Você conheceu quando o Maracanã? Ah, o Maracanã eu conheci, eu tive antes da reforma, tem uns 8 anos, e tive esse ano pra ver o Botafogo na Libertadores. Aí eu fui antes e depois da reforma. Botafogo, velho. Uma palmeirense, outra aqui, outra botafoguense. O que, que você faz com dois caras desses? O líder? Ele não tá nem prestando atenção, ele tá conversando. Olha, está de celular novo, é isso? É, novo não, né? É antigo, mas... Antigo, é. Que bom, que bom, porque o cara tem... É, e eu, bom, enfim, que perdi tudo. Que vocês já conheceram antes algum botafoguense? Já. Eu conheci um. Eu conheci. Uma, na verdade. Eu morei em Botafogo. Quando eu fui pro Rio, eu morei em Botafogo. E aí ninguém precisa saber disso, mas não vai contar pra ninguém. Só no começo. Adoro o Botafogo. Comecei a curtir pra caraca o Botafogo. Ganhei uma camisa. Aliás, o Marco já viu, tem uma camisa. Ah, é verdade. Eu falei, pronto, vou te dar de presente. Inclusive. Eu tenho uma camisa que eu ganhei, é linda. Eu devo dar de presente pra ele? Não, né? Cara, não, é bonita não. Demais. É bonita demais, não, tá. Né? Porque é uma camisa, não, acho que não é... Não que ele não mereça um presente e tal. Acho, pô, que é a primeira camisa do Botafogo. É a primeira... Vou vir com ela um dia pra você ver a camisa e ficar com vontade. Fala, eu cortei você. Não, você ia falar alguma coisa. Vou contar um segredo. É. Não, eu contar segredo? Acho que era essa da camisa que você tem. Acho que era... Botafogo. Bom, vamos mais uma música? Vamos ouvir mais uma. Que horas são que eu perdi nosso... Gente, tá acabando o programa, quase. Sério? É quase, já tá quase 6h15. Ah, ainda tem Mas tempo. Mas tá, tem ainda. Tempo, tem tempo. Olha, eu fiquei com vontade de ver esse Batman aqui, hein? Essa figura do seu filme. Aliás, quem quiser, depois o Fábio, por favor, Fábio, vamos postar no Paracato Zoom depois para ver os filmes do Fábio. Ah, já lembrei que eu ia fazer. Fábio, você percebeu que a tarde não me deu o direito de ficar meio atrapalhado. Fiz acupuntura hoje, inclusive. Tá devagarzinho. Tô devagarzinho, tá lenta coisa assim. Me lembro até a época que a gente fazia umas outras coisas. E eu tô com uma fome, rapaz. Fique tranquilo que hoje nós vamos jantar. É. Você queria ser jabá, né? Também tô com muita fome. Tô... Você vai comer, você vai comer. Eu quero comer aí, também não sei o que é. Quem é, cara? Mas... Belo, é simplesmente. Eu não sei se ele vai te fazer um hambúrguer, mas é o que. Cara, é absurdo. É absurdo. Você nunca comeu um igual então, na tua já, vida. Já manda mensagem, pede pra ele caprichar. Já não, caprichar, caprichar. Você vai. É, peraí, deixa eu só ver. Ah, quer ver? Só confirmar. Eu queria confirmar que eu falei que era Marco Rogério, né? É isso? É. Marco Rogério. Será que é isso mesmo? Ou Fábio Rogério, hein? Não, Fábio, eu acho que não, nunca vi. Marco Rogério, peraí, Marco Rogério Farofa. Só se for, vocês vão ouvir essa música. É, Marco Rogério, meu velho. Comprei 1 quilo de farinha. Não, não é não, não é não. Como que é o nome? Gente, quem estiver ouvindo o programa... Ah, tem um pastor aqui que chama Fábio Rogério. Serve, não? Nunca serve, né? Não, o pastor não tá valendo. Não tá, não tá valendo. O pastor Basta Feliciano. Rogério, não sei o que, Rogério Farofafá. Será que é isso mesmo? Rogério. Bom, enquanto eu procuro... Vamos ouvir mais uma música? Exatamente. Tá aprendendo rápido, hein? É assim mesmo que funciona. Vamos ouvir a... Ô, Nicole, né? Um beijo. Posso mandar um beijo pra Nicole? Nicole, um beijo, minha linda. Poeminha de conta. Todos esses que aí estão atravancam o meu caminho. Ah, sei. Beijo, Nicole. Um beijo pra você. Cadê? Qual que é a música agora? Né? Elvis Boa Morte? Elvis Boa Morte? Não. Pode ser. A gente vai continuar com a sequência aí. Não sei. Já comecei a pular. Que já virou tudo um saco de boi. Que é como sempre foi, né, Marco? Bota um roteiro na mão desse menino, você vira o que vira. Vamos ver a Plástico Lunar. Qual? A número 9. 9. Plástico Lunar. Plástico Lunar. Repete isso. Plástico Lunar. Plástico Lunar. Nossa, é chique essa fala, hein? Então anuncia. Vamos lá. Plástico Lunar... Deixa ele anunciar. Não, não, mas aí ele vai falar. Marcos, você não se intromete, caraca, vai. É, vamos ouvir Plástico Lunar, formato cereja. Aí, eu devia ter aberto antes, né? Vamos de novo. Vamos dar corda. Roda, vai. De novo, vai. Vamos ouvir Plástico Lunar, formato cereja. Thank you. Muito bem, a gente acabou de ouvir, então, aí, o que que era? Formato Cereja. Plástico Lunar. A música Formato Cereja. E tá surgindo uma nova aqui, ó. É o Plástico Lunar também, é moderno agora deles. Bom, é... Gente, o pessoal tá que ligou aqui perguntando aonde que vocês vão comer, que vocês estão fazendo maior propaganda. Não é aqui, não. É segredo. Nós vamos comer coisa boa. A Rita Machelute e a Tânia Amazon. A Tânia é lá de Brasília. Tânia, um beijo pra você, minha querida. Dizendo... Ah, eu sinto muito. Porque eles estão dizendo que... Ah, gente, não é notícia boa, não. Vamos lá, então. Ixi, Maria. Vamos ver o que é isso. É a história do México, né? Que, aliás, eu tenho uma carta aqui que eu recebi hoje de manhã de uma estudante do México. Vamos fazer isso. É o seguinte, os estudantes desaparecidos em México foram queimados vivos. Tem uma informação aqui. Será que é isso? Detalhes da violência em México saem à luz. Então aqui tem uma revelação que a Rita mandou para mim aqui, né? Rita, obrigado pelo. Obrigado é ótimo, né? Pedir obrigado uma situação dessa, mas enfim, pelo menos da informação. O sacerdote mexicano Alejandro. Meu espanhol é complicado. Ativista e defensor de direitos humanos tem dito que os estudantes desaparecidos em setembro foram assassinados, os 43. Enfim, nós vamos ter mais informação. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, porque tem a fala dele em espanhol aqui, mas com certeza eu não vou conseguir. Mas eu, pronto, aqui. Alguns dos estudantes, é triste dizer isso, né? No meio de toda essa conversa que a gente está fazendo, fazer um. Mas enfim, a gente tem que dar essa informação, porque muita gente estava esperando, inclusive, que os estudantes lá do México enviassem. Porque me enviaram uma, estou até com medo de falar o nome, você acredita nisso, velho? Porque, inclusive, o aluno que ia participar hoje não quis participar, inclusive com medo, com receio mesmo de represália e. Né? Tem razão, quer dizer, triste, né? Mas enfim, vamos lá. Alguns dos estudantes desaparecidos no dia 26 de setembro, depois de um protesto na cidade de Iguala, sendo feridos, foram queimados vivos, disse o clérigo, sobre uma conferência da imprensa convocada pelo Centro PRD, enfim, deve ser de Direitos Humanos, né? Relatou a F, a agência F. Trágico destino dos estudantes da Escola Normal Rural Ayotzinapa. Foi revelado a testemunhas, sacerdotes dos fatos como indicado. O clérigo disse que desconhecido local do alegado abate e suas fontes estão apavorando ao ponto de que eles não querem ir para reclamar por medo de serem as próximas vítimas do algoz. Ou seja, a situação realmente... Quer ver a carta que eu recebi hoje aqui? Da estudante, eu não li nem nada de manhã, porque eu estava saindo do ar aqui logo de manhã. Deixa eu ver se eu acho aqui. É assustador isso. Vocês sabiam dessa notícia? Vocês estavam acompanhando isso? Vocês dois não? Como é que é? Ou souberam, como o próprio estudante disse que soube por aqui. Mas não, eu acompanhei mais a hora que você noticiou, acompanhei um pouquinho naquele momento, mas eu não estou muito ligado no assunto. Você sabe o que aconteceu? Vocês têm noção? Outras palavras. Mas vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu? 49 estudantes de uma escola rural, aliás, uma escola de formação de líderes, historicamente, líderes comunitários, de formação de professores para ser líderes comunitários, eles pararam o ônibus, porque eles estavam indo para uma manifestação que é comum lá, um ano específico, a respeito dessa manifestação. Eles pararam o ônibus, metralharam o ônibus e mataram 6 estudantes, 49, e os 43 outros sumiram. E agora chega essa notícia aqui que é assustadora, né? Enfim, será que... Mas enfim, vamos... Caraca, você fica meio... Eu não sei o que faz, entendeu? Você fica totalmente sem rumo, né? O que faz? Deixa eu ver aqui, cadê a notícia? Que eu recebi a carta hoje de manhã. Eu tô meio perdido aqui, pronto. A carta diz exatamente o seguinte. Vamos ver se eu consigo aqui... Cadê a carta? Tem um áudio, mas não. Deixa eu ver aqui. É longa a carta, mas tem que ser lida, obviamente. Aí já esclarece vocês o que está acontecendo. Oi, gente. Eu não sei se vocês estão sabendo do que está rolando no México. Nem estou com o tempo de explicar agora, né? Enfim, basicamente, uma onda de protesto de estudantes começou e foi duramente reprimida, resultando em mortes e desaparecimentos. Está rolando essa carta de apoio, e ela explica um pouquinho do que aconteceu. Podemos assinar? Está aí a pergunta, né? Isso é pedido, inclusive, para todos nós. Aí abre aspas para a carta. Nós, de diversos coletivos de juventude e entidades representativas dos estudantes brasileiros, expressamos por meio dessa nota todo o apoio ao povo mexicano que seguem protestando contra o brutal assassinato dos estudantes cometido no estado de Guerreiro, no sul do México. Exigimos a imediata apuração. Isso é uma carta daqui, então eu estou confundindo as bolas. Essa carta é uma carta dos estudantes brasileiros encaminhando para o México. Exigimos a imediata apuração e a punição dos responsáveis por esse crime, assim como declaram nossa solidariedade às famílias das vítimas. No dia 26 de setembro, cerca de 80 estudantes sofreram uma brutal repressão enquanto realizava uma viagem de ônibus para a coleta de dinheiro para pagar a escola, resultando em 6 mortes e 20 feridos. Estão desaparecidos após prisão realizada pela Polícia Municipal da cidade de Iguala. Nas ruas, os manifestantes reivindicam: vivos os levaram, vivos os queremos. Ao que tudo indica, esses estudantes foram sequestrados por policiais paramilitares que atuam com conivência do atual governo mexicano na região. A criminalização dos movimentos sociais e o extermínio de jovens acontecem em todo o mundo. E é central a nossa solidariedade internacional para que cenas como essa não se repitam. Cotidianamente, jovens são mortos pelas mãos das polícias que praticam um verdadeiro genocídio nas periferias das grandes cidades, fazendo a população pobre refém do Estado. E não podemos aceitar que, mais uma vez, crimes como esse aconteçam sem que nenhuma atitude seja tomada por parte dos nossos governantes. Em defesa dos estudantes, dos direitos humanos e por investigação e justiça, todo apoio aos jovens mexicanos. Com eles, seguimos perguntando: onde estão os 43 estudantes? A luta deles é a nossa luta. Viva a luta dos jovens estudantes. E aí, já que eu achei que eu confundi as bolas aqui, eu vou fazer o seguinte: tem aqui eu recebi uma mensagem, um WhatsApp, no dia que vocês souberam lá. Eu vou repetir a mensagem, inclusive, porque agora muitos estudantes estão com medo, inclusive, de se manifestar, né? Até para não ter represália e tudo mais. Quer ver aqui, ó? Pronto, achei. Achei aqui. Deixa eu ver se eu tenho áudio aqui para vocês ouvirem. Logo, acho que foi na terça-feira que eu passei esse relato. Você falou que ouviu isso, não? Não lembro, não. Faz um tempinho já. Mas acho que foi semana passada. Enfim, ó. Acho que foi a semana passada que eu ouvi esse relato aqui, ó. Opa. Ah, caraca. A mídia não está mais aqui no CD do cartão. Enfim. É triste, né? Que vocês dois têm alguma coisa? Foi trash agora, né? Receber essa imagem aqui, né? Que a Rita enviou, e fazer um pouco, falar um pouco do que está acontecendo. Tem mais notícia aqui. Bom, enfim, o pessoal do Rua quer entrar em contato, e também as Mães de Maio. A Débora, inclusive, já falou sobre isso, né? E quem tem falado aqui com a gente também é o Antônio Martins, de Outras Palavras, que provavelmente vão trazer aí mais informações a respeito disso que a gente acabou de receber aqui, de um clérigo falando a respeito dessa, que corre o risco desse povo ter sido queimado, né? Olha aí, é absurdo ter uma foto aqui, enfim. Perdi-me completamente. Vocês podem me ajudar ou vão ouvir uma música? Enfim, vamos ouvir uma música. Porque eu fiquei totalmente aqui, mais perdido que cego. Cara, 43, 50, né? 50 estudantes, né? Que coisa assustadora, né? Parece surreal isso. É, pois é, cara. Você fala, cara, como é que é isso, né, gente? Aí ontem eu vejo assim, o que que era? Teve o lance de uma prisão, acho que é de alguém lá da oposição da Venezuela. E aí, cara, nos três jornais, dos grandes jornais, das grandes redes, etc e tal, dando a seguinte manchete: alto funcionário da ONU queixa-se da prisão do fulano e tal. Cara, tudo bem, legítimo, não sei e tal. Agora, não ouvi nenhuma grande entidade falar disso. A gente não está sabendo nada do que está acontecendo. Né? Até não estou querendo, só faltava essa, querer fazer, como que se diz, fazer proselitismo em cima dessa situação. A maioria das pessoas que entraram em contato aqui com a gente foi nessa perspectiva de que eu vi o relato da estudante. Eu estou até evitando falar o nome dela, inclusive, mas enfim, que foi o relato que ela fez aqui. Enfim, é assustador, né, meu velho? Você fala, caraca, o que a gente faz numa situação dessa? Como é que. E fica nesse pé aqui que a gente nem sabe que. Eixa, estranho demais, credo, sei lá. Bom, e aí, vocês sugerem, então vamos ouvir o quê? Vamos ouvir uma música? Vamos ver The Bajos. The Bajos, tá aqui, é logo a segunda, a 10, né? Isso. Vamos abrir aqui o The Bajos. Eu preciso fechar as outras, né? A The Bajos já tocou aqui em São Carlos algumas vezes. Já tocou no Contato uns 3, 4 anos atrás. Já tocou no Gig. Eles... Você fala gig ou é gig? Eu falo gig, não sei. Eu acho que o povo aqui fala gig. Gig. É gig. Tá aí, né? O Ricardo fica me corrigindo porque eu falo gigs. E aí a The Bajos, eles fizeram uma turnê recentemente, de acho que passaram umas 60, 70 cidades e até o Ricardo tentou trazer novamente eles aqui, mas não deu certo. Mas já vieram aqui umas 3, 4 vezes aqui em São Carlos. Candangos Bar, é isso que você viu? Vamos lá, então, e aí depois a gente, sei lá, tenta fechar. Tenta fechar, porque ficou meio totalmente perdido aqui, mas vamos lá. Muito bem, tá uma discussão ferrenha aqui se é Chaves, não é Chaves, mas vocês não estão falando do Chaves, seu Madruga, etc. Mas eu acho que é legal fazer essa discussão. Eu recebi um vídeo aqui, eu não sei se ele tá atual. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Recebi não, tem no. A Márcia me pediu para ver no Facebook, eu não tô achando. Face não, no YouTube, mas eu não tô achando. O que eu achei aqui foi um do Jornal Cultura, não sei se é esse outro. Vamos ouvir aqui. Mexicanos querem justiça para assassinos de estudantes. Vamos ver se é esse aqui. Márcia, me orienta melhor, querida. Você postou aí, mas não me deu a senha do trem. Vamos ver se é isso. Não, eu botei duas coisas aqui ao mesmo tempo, peraí. Estudantes no estado de Guerreiro. Ah, na Telesur. Telesur. E aí, vocês dois são da área de comunicação, confia? Confiar, a gente confia nem em mim mesmo. De pessoas desfilaram pelas ruas da cidade do México para pedir justiça para os autores do massacre de dezenas de estudantes no estado de Guerrero. As autoridades descobriram valas comuns com pelo menos 28 corpos. Depois de 43 estudantes terem desaparecido neste estado, 22 polícias foram detidos suspeitos de serem os autores do massacre. O governador do estado de Guerrero, que fugiu, é também suspeito de ter culpas no massacre. Perdi o meu sobrinho e quero justiça. Ele foi assassinado brutalmente. Quero justiça. Nada mais, essas palavras. Na justiça, na Ayotzinapa. Quero que sejam encontrados vivos e que acabe a impunidade no México. Os culpados têm de pagar pelo que fizeram, custo que custar. Que pague o que deve de pagar. Em Chiapas, os militantes do Exército Zapatista de Libertação Nacional juntaram-se aos protestos. Suspeita-se que a morte dos estudantes seja a autoria de um grupo criminoso ligado aos cartéis da droga conhecido como Guerreros Unidos, em conluio com a polícia. O presidente da Câmara de Iguala, a vila onde se deu o massacre, é também acusado de ter tido um papel e de ter mandado matar um ativista local no ano passado. Bom, eu queria ouvir vocês dois. Queria ouvir vocês dois a esse respeito. E também, já que vocês estavam aqui num debate efusivo, né? No, durante o intervalo. Não era tão efusivo. Era assim. Efusivo. Chegaram a enfiar o dedo um no nariz do outro aí, tá, eu já quero confusão, né? Mas enfim, como é que. E aí, gente? Como é que faz? Queria ouvir. Eu, porque agora, assim, perdeu o sentido. Não, mas como é que. Eu nem tenho muito elemento. Eu comecei a falar do México e ele falou assim, putz, mas o México é tão complicado. E é isso, né, cara? É tanto complicado lá a luta. Aí tem o exército da partida, a máfia, que ele falou, que em conluio com a polícia, o que também não é tão diferente do que a gente conhece por aqui, enfim. Mas eu não sei, não tenho elemento para debater o México, eu não tenho. Também não, e acho que talvez a única coisa que seja muito assustadora disso aí, que causa, assim, espanto, é a quantidade de alunos, talvez, assim, a quantidade de 47, depois 43, isso que acho que é assustador, mas também eu não venho acompanhando a situação de lá. Mas é uma situação muito crítica. Mas eu acho que é. E outro ponto é esse, e aquilo que você colocou, que é as prioridades das agendas, né, dos grandes noticiários. Que aí esse é um tipo de debate que não vai entrar por ali, é óbvio, né? Bom, e vocês arriscam ouvir? A Rita ainda está passando agora o vídeo da fala do padre, do sacerdote mexicano, da afirmação dele. Vamos arriscar ouvir para ver se. Como é que é o espanhol de todo? Vocês podiam me ajudar. Não, podemos tentar. Teoricamente a gente podia falar, né? Vamos ver se eu não hablo espanhol. Você não habla espanhol. Eu não abro nada, né? Não abro. Tem uma música no fundo? O que, que é isso? Oi, ah, não. É o que está aqui aberto o YouTube. Eu preciso começar a tomar cuidado com as minhas aberturas e fechaduras. Vamos lá, então. A fala do sacerdote no jornal. Quem é? Aqui não diz exatamente o jornal, mas é uma fala ao vivo que aconteceu dia 19 de outubro. Não. Vamos lá, dia 19 de outubro, aqui a Rita encaminhou para a gente, vamos respeitar a Rita. Vamos lá, Rita. Alejandro Solalinde, ativista e defensor de los derechos humanos, ha declarado a una agencia rusa de noticias que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron asesinados. Algunos incluso los quemaron vivos, según dice, que le revelaron algunos testigos de los hechos. También ha dicho que el gobernador de Guerrero está al corriente de esos hechos. El religioso no quiso revelar la identidad de sus fuentes, porque si lo hiciera, sus vidas correrían peligro. Por otro lado, el líder del grupo criminal Guerreros Unidos, detenido el viernes, asegura que él no ordenó la agresión contra los jóvenes, pero aclara que sí que le informaron de ello. El procurador general no ha dado más detalles del interrogatorio policial para que no afecte a la investigación. Por ahora, las autoridades han detenido a 36 policías, tanto en Iguala como en la localidad vecina, así como a 17 presuntos miembros del cártel. El anuncio se produjo horas antes de que miles de manifestantes volvieran a salir a las calles, esta vez en Acapulco, para exigir el retorno de los estudiantes. Que ya no están con nosotros. En Cali. E aí, meus queridos, conseguiram entender o que é a notícia? Meu espanhol é horrível, mas enfim, segundo, numa agência russa, né, que ele fala aqui, o Dom Alejandro Solaninde, né, ele diz que foram queimados os desaparecidos. Né? Que tem a possibilidade de ser queimado, que eles estão investigando, que tem 37 policiais presos. Mas não tem ninguém do cartel, né? Acho que ele fala isso no momento. Tem 37 policiais presos, ninguém do cartel preso também, dos cartéis da droga. E que a galera tá indo pra rua pra falar, mano, agora nós vamos ter que descobrir quem que... E daqui a pouco já começa a chegar foto. A gente recebeu uma foto, inclusive, acho que o dia que o Fábio falou aí, né? Nós recebemos uma foto dos estudantes no Palácio de Guerreiro, né? Tacando fogo, inclusive, em volta do palácio. A coisa foi bastante complicada. Mas, além dessa questão toda, já vou aproveitar e juntar aqui a conversa, porque agora eu fiquei completamente sem rumo, né? Mas eu queria saber de vocês dois o seguinte: vocês estavam falando do Chaves, né? Aqui. Vixe, eu, vocês e vem. E vem. Vocês estavam falando do Chaves. Recentemente eu recebi uma. Começou um debate, acho que o Marco acompanhou. O Fábio também deve ter acompanhado isso. Eu recebi o Rodrigo Monteiro me enviou um post, né? Que era a eleição de 60% dos votos do Bolívia Evo Morales, uhum. Né? 60% dos votos, e aí logo embaixo alguém, eu esqueci o nome do rapaz agora, escreve: pobre Bolívia. Aí eu fiz um seguinte comentário: o que seria a riqueza num país sob o domínio do capitalismo? Não sei se chegaram a ver isso, não? Aí eu digo assim: está submisso a um controle financeiro dos bancos, etc e tal, isso é uma riqueza? É perder a identidade cultural, enfim, em nome de você ter modernidades, coisas novas, etc, etc e tal, então perder a sua identidade cultural, que mais? Aí eu falei, então assim, pobre Bolívia, né? Aí eu terminei com a música, pobre São Paulo, pobre paulista, né? Então pobre Bolívia, pobre brasileiro, enfim, eu prefiro ser pobre, né? Nessa perspectiva, aí é problema meu, óbvio, que as pessoas não se afastavam, porra, esse cara é pobre, né? Mas enfim, dentro dessa perspectiva, vocês concordam comigo que, dentro desse contexto, do que vocês dois são dois moços viajados, dois segundos que eu vi, eu nunca saí desse país, né? Acho que também saí, um dia não volto mais, mas enfim, porque não vão deixar. Mas vocês falaram, estive na Venezuela, Marco esteve na Espanha, não sei quem teve. Como é que é isso, gente? Como é que a gente lida? Por exemplo, você falou, mas o que você está perguntando? Minha pergunta é muito complexa e intelectualmente. Vocês são incapazes de entender o que eu estou perguntando, não, mas não, é o seguinte. A minha pergunta. Temos assim, não faça a pergunta, vamos então, tentar debater sem vai pergunta. Lá. Eu vou começar, o Fábio joga ali, depois você faz a pergunta isso, no final. Não tem pergunta. Na verdade, não tem pergunta. Eu estou encerrando porque não tem pergunta, vai. Eu já imaginei. Eu tenho a impressão que os anos 2000, né? Começou ali um pouquinho antes, em 98, o Chaves, mas os anos 2000 trouxe uma onda na América Latina de governos que quebraram tiraram a chibata da mão do capataz, né? Que é uma frase que você tem usado. Então você tem uma onda. Que aliás não é minha, acho que foi o próprio Rodrigo que deu comigo, alguém. Não, foi do professor Bernardino aqui. Que falou aqui no programa. Então, acho que a América Latina, esse processo houve na década de 50 e 60, né, 60 e tal, na América Latina. E aí quando esse processo se intensificou. Vários golpes militares. E esse processo houve na América Latina. E eu não sei, tenho a impressão, não sei se ele vai se intensificar da maneira a ponto de ainda que um ou outro país incomodem o tal do capital internacional, o grande capital financeiro, que parece que a gente não pode mais falar disso, como se isso não existisse e não influenciasse. Mas por que? Não posso falar? Não, porque uma vez eu comentei isso numa das janelinhas do Antônio. Ah, é verdade. Ela fala, não, isso aí é besteira, não pode falar disso. Você é um quê? Você foi acusado. do, de quê? Não sei, não entendi. Provavelmente lava roupa, velho. Oi, não tem necessidade. Mas enfim, eu acho que existiu um processo desse. Que, como eu e o Fábio estavam conversando aqui, existem diversas coisas complicadas também, assim. Não tem uma coisa de grandes paixões, assim, ao falar disso, desse ou daquele. Mas eu acho que, de fato, tem um processo, assim. É um país que nem a Venezuela, que nem na década de 60 e 70 teve esse processo de mudança, né? E que o partido tradicional sai do poder e outro partido assume o poder. O partido tradicional, que na Venezuela ele tinha o quê? Quantos anos lá? Era 60 anos que ele estava ali no poder, o partido tradicional lá, né? É, ainda que eu tô falando, não tem possibilidade de golpe, mas a gente teve um golpe no Paraguai, né? Teve ali o Lugo e tal, que com todas as questões ainda era também uma questão de tirar a chibata da mão do capataz e sofreu um golpe. Quando foi? 2012? É. 2011, 2012. Né? É, a própria Honduras teve golpe. Então acho que tem um processo de. E isso gera também uma revolta, isso gera É famoso, acho que o Gramsci que falava da coisa das forças, né? Se você puxar pra cá, a reação, né? Então você tem o pessoal da reação que não quer perder a chibata da sua mão, né? Interessante você ficar com a chibata na mão. Enfim, não sei se... Qual Fábio, não tem pergunta, mas na verdade quando o Fábio fala, uma coisa que sempre me incomodou, por exemplo, da figura do Chaves, eu nunca consegui, por exemplo, ao contrário de muitos amigos, etc e tal, que via no Chaves uma... Eu vi sua blusa rasgada aí, agora levanta o braço, por favor, aí... É, tá velho, Bruno. Cara, não tem nada a ver, eu fico. É o remedinho que tá fazendo efeito. É o seguinte, então, a figura do Chaves sempre me incomodou, né? Sempre a gente fala, você fala assim, questão dos militares, sei o que tal. A figura dele me incomodou. Porque não é um, por exemplo, mais que a gente fala assim, não é um Fidel. Não era um Fidel, né? Não era uma coisa do Fidel. Não sei se. Vai. Sim, essa provocação foi boa, não é um Fidel, mas. O Fidel era o espelho dele. Ele queria ser o Fidel do século XX, talvez isso. Ele queria ser a referência que o Fidel já foi. Mas eu acho que se falar assim, o pé atrás com o Chaves, eu acho que esse pé atrás, ele é saudável, assim, no sentido de que é bom sempre ter um olhar crítico com a Venezuela. É, apesar de que eu acho que a Venezuela iniciou um processo na América Latina, que é isso que você falou, de a gente... olhar um pouco mais pra gente, a gente olhar menos, ter o olhar direcionado pros Estados Unidos, assim, olhar entre a gente, olhar entre iguais, um olhar mais próximo, e criar umas relações de entre iguais, entre a África, talvez, acho que essa relação da África com o Brasil e pensar a identidade latino-americana, acho que talvez essa grande contribuição que o Chaves iniciou esse processo foi de a gente pensar e se a gente se vê como latino-americano e não apenas como americano e pensar os Estados Unidos como o nosso horizonte. Mas o Chaves é uma figura... Foi uma figura, na verdade, já faleceu. Foi uma figura, apesar de importante, mas muito crítica. A tentação do poder de ser personalizado, o poder dele ser personalizado, isso era muito complicado. Mas isso é resquício que a gente também não dá para achar que o Chaves é uma criação que é totalmente desconfigurado com a realidade latino-americana. O nosso histórico é de ser essa figura, de a gente ter pessoas, os nossos líderes, na verdade. Paternalista, né? Paternalista. Pessoas que você olha e fala, nossa, a grande figura. Tem, né? A ver com Getúlio. Você começou exatamente. A falar com Getúlio. Exato. Tem aquela afirmação que eu fiz aqui da questão da nossa publicitação. Da nossa, o que é público para nós, entendeu? Efetivamente. Agora, ao mesmo tempo, também não dá para... Nós estamos falando aqui, estou falando do chá, mas também não dá para... Tem gente que toma alguma coisa de manhã porque fica... Por que a Venezuela comunista, não sei o quê? Para com isso, né? Vamos, pelo amor de Deus. É o Brasil, a Venezuela. Venderam não sei o quê para Cuba, não sei o quê lá. Para, gente, dá um tempo, né? Parece que o tal do muro já foi derrubado e nós estamos passando por um processo de transformação que vai além disso, né? É a mesma coisa que você chamar a China de comunista hoje. O que quer dizer isso? Absolutamente nada, né? Vide que os estudantes chineses, inclusive, estão lá, né? Em Hong Kong, está tendo uma manifestação. Tinha um menino magrelinho lá, chinês, coitado, apanhando pra cacete. Mas é uma diferença da China. Politicamente, a China é comunista. Não, sim, mas... na prática, sim, a gente sabe que mas é... Sabe, mas o que, que é comunista, por exemplo, no caso do Coreia do Norte? É muito estranho, como é que você separa a política da economia? Isso aí é pra você matar o tal do Karl Marx, né? Mais umas três vezes, né? Porque por exemplo, gente... aquele líder do Coreia do Norte, por exemplo, o que é aquilo, gente? Entendeu? Você vai dizer que aquilo é um país comunista? Dentro da perspectiva, um país socialista, sei lá, qual que é a nomenclatura melhor? Pode, ser pode não ser capitalismo, mas comunismo também não é. Pois é, velho. E aí vem esse absurdo do cara falar, não, Papai Noel... Foi, sabe, para, vai começar a vir essas coisas, entendeu? Para com isso. Daí também já. Hoje diz, o que me incomoda no Chaves, nessa perspectiva, é de que ainda, dentro disso que você falou, aquela coisa do espelho do Fidel, mas que faltou uma Serra de la Madre, né, Fidel, para chegar nesse pé. Mas o ruim de tudo isso, na verdade, o programa já está chegando meio no final, perdemos, eu que dirijo, né, o ônibus, então acabei perdendo um pouco a direção aqui, mas enfim, também. Ele vai para onde ele tem que ir. Ele vai para onde tem que ir, exatamente. O ruim é quando as pessoas ligam o rádio só depois, no final do programa, e já chega dando ordem, né? Uhum. Aí é complicado, você já imagina quem é, né? Ah, é? Já tá dando ordem, né? Já tá dando ordem. Aí chega assim, dizendo, não, o Lugo foi em junho de 2012. Ok? Muito obrigado. Aí ela já diz assim, quem é esse Fábio que tá aí? E olha que é... Aí lembrou o T.O. O T.O. odiava. Que é baixinha, mas é manda, hein? Olha, o T.O. Quero falar, isso é uma piada interna, que a gente fala, olha o T.O., que não sei o quê, o T.O. não gosta de piada interna. Então, por favor, você poderia responder para a dona Laura, que acabou de chegar, quem é o Fábio, né? Que você poderia explicar para ela em poucas palavras? Estou à procura também dessa identidade, quem é esse Fábio, ainda espero algum dia encontrar, mas... Eu posso traduzir? Para ela não sair e ficar e tal. A tradução é o seguinte: Fábio é um servidor público de Sergipe que transferiu para São Carlos e desde o primeiro dia casado com. Como chama? Cineasta. Melina. A Melina, você falou que ela vai chegar, tá estudando fora, isso não? Não, ela tá na casa dela. Ah, tá. Melina, que é mãe do. Aí que é mãe, ela é mãe do Rudá, é isso. Tem um filho também chamado Rudá, assim como eu. Só que o meu Rudá tá com 25, é isso? E o seu Rudá tá com. Um ano. Na verdade, eu vim porque eu tenho um filho Rudá e isso foi que. Que aproximou. Não, mas não foi não. Aliás, como rolou esse clima entre nós dois? Agora caiu a ficha. As conversas lá de corredor do trabalho. Olha, a resposta. Hein? É verdade, mas foi um amor legal, assim. Foi um clima gostoso. Aí ele me pagou um café, a gente conversou. Mentira. Aí ela falou: você só me queima o filme. Mentira, Laurinha. Esse é o Fábio, querido. Tem tudo, é cineasta. Você perdeu o tempo do que ele falou, ele já ficou bravo comigo aqui, mas faz curtas e a gente vai ver os curtas dele aqui. Enfim, um queridão. A Silvia. Aniversário dela hoje. A Silvia. Você tem o telefone dela aí? Vamos ver, vamos ligar para a Silvia. A gente encerra o programa pro aniversário da Silvia. Legal, mande um beijo pro Fábio, então. Você acabou de ganhar um beijo da Laurinha, tá bom? Outro. Vamos lá. Silvia faz aniversário, vamos dar um trote nela. Você tem aí? Aqui. Silvia, para quem não conhece, é uma secretária do Departamento de Produção que você conhece, inclusive, todos nós conhecemos, que é uma figura linda, o marido dela vai me matar, mas enfim, ela é muito linda, né? É mãe do Enzo. Aí ela eu achei o máximo o comentário dela, que fica vocês com essas coisas aí de viadagem, de tupi, rodar, não sei o quê. O meu não. Eu falei, mas por que não? Ela virou e falou assim, o meu. Vum. Eu falei, como assim, vum? Enzo, é o corredor lá de Fórmula 1. Você não gostou da piada? Bom, velho. Eu achei... Já pode rir? Eu achei que vocês dois iam ficar felizes. Assim. Vamos terminar o programa com a Silvia, se é que ela vai atender a gente, né? Se é que eu disse que... Certo, amigo. Vamos lá? Surpresa, ela vai xingar a gente pra caraca, mas tudo bem. Vamos lá, atenção... Eu acho que eu disse que errado. Ó, já são. Faltam 6 minutos para acabar o programa. Vamos lá, Silvia. Entende? Atende cantando parabéns. Não, tá dando ocupado, caraca. Puta merda. Não, poxa, tô falando palavrão. É. A sua mãe tá ouvindo? Dona Ana tá ouvindo esse programa? Provavelmente não. Provavelmente não, então pode falar bastante palavrão. Ela... Não pode, porque o horário não permite. Exatamente, não pode. Silêncio mortal. Gente, ela não pagou conta. Quer ver o que está acontecendo? Olha só, que sacanagem. Meio sacaneando a Silvia. Olha o que ele vai dizer. Vamos ver se dá tempo aqui. Quer ver? Gente, vocês não aguentam, né? Pô, o cara chama para vir no programa, ao invés de fazer o programa com a gente, fica fazendo outras coisas. Enfim, quer ver? Vamos ver aqui. Ah, não, vai me chamando. Um silêncio. Por favor, tente mais tarde. Tente mais tarde. Caraca, ocupado. eu não vou tentar mais tarde. Bom, gente, caminhando para os finalmente, Fábio, é o seguinte, você é a primeira vez, Marco começou para Paracatuzum em 2010. 2010, em abril de 2010, acho que comecei o Paracatuzum esses dias, eu tô lendo o livro do Nas Quebradas do Mundaréu, do Plínio Marcos, acho que eu chego no Paracatuzum porque eu começo a editar um especial do Paracatuzum que vocês iam fazer. Do Plínio Marcos. Ah, é, aí eu comecei a editar e aí comecei a entrar e aí comecei a vir fazer a técnica aqui, né, que eu não fazia técnica, e aí, enfim, aí ele amou, né, ficou, quis me beijar, eu não deixei, mas... Não, mas eu aí beijo a gente mesmo. Ficou junto até eu hoje. Eu beijo demais. Aí depois o Samuel postou nas Quebradas do Mundaréu, que é com o Geraldo Filme e tal. O Samuel é um parceiro nosso lá, e aí eu lembrei disso, aí eu postei o documentário especial, que são 4 episódios, é bem massa, vale a pena dar uma olhada. E, aliás, a gente tem aqui. Não, a gente tem ele aqui. É, só que não tá no site da rádio mais, não. Tá no Paracatuzum. Tá? Tá no site do Paracatuzum. Fábio, tudo isso pra dizer, você entendeu alguma coisa do que tá acontecendo ou não, Fábio? Não, não entendeu nada. Nada. Você conseguiu... Fala que essa voz de taquara rachada, né? É, vamos lá. Com você, Fábio, suas considerações sobre o que você veio fazer. Você tava com uma onda de não vinha, porque... Não vou... Ah, porque eu não sei o que falar. Você falou, vai falar sobre a música, você comenta cada música. Eu falei, eu não sei falar sobre música. Eu tenho uma relação de gostar, de ouvir. Agora eu não sei falar nada além do geral, do básico e... E você acha isso um pouco? Aí você me convenceu, não, você ia falar sobre a cidade. Eu tava falando da cidade, Aracaju, tudo bem. Mas... Mentira, não fala. Aí você viu, você falou sobre tudo, menos do que ele tinha menos falado de você falar, né? Mas vocês, por favor, vocês podiam continuar conversando enquanto eu procuro aqui. Depois vocês falam que eu não tenho. Ah, você não cria, tá, pronto. Ah, achei aqui, ó. Vamos ver um pedaço então, do Marco. Disse que você falou do dia 11/6/2010. Você falou antes, né? Não, mas é porque eles são 4 episódios, mas eu fiz ele antes, né? Ele foi pro ar não sei quando e tal, mas eu fiz ele em maio, assim. Dia 8 de junho foi pro, quando foi pro ar, tá certo. Dia 8 de junho foi pro ar. Olha lá. A vinhetinha que você abandonou, né? Você não usa mais ela. Eu não achei mais, cara. Não sei, cara. Por quê? Não sei, é então verdade. Isso. Não, então tem abertura. Um especial, Obra e o Pensamento de Plínio Marcos. Oh, eu devia estar com gripe. Tava com o nariz tapado. Se tivesse levado porrada. Você se abandonou também. Programa Paracatuzum, hoje é dia 8 de... Então, que dia 8 de que, cacete? 8 de junho de 2010 ainda, 2010. Só que é que nessa assistiu o comentário do diretor. Então hoje a gente está começando um programa especial, né? Sobre a obra e o pensamento de Plínio Marcos, né? Porque no ano passado, 2009, a gente ele fez um programa... Ele vai explicar tudo como é que começou, ele vai apresentar o Wilson ciclo Moreira Paracatuzum, Jr., que fez junto e no primeiro ele, Wilson Moreira Júnior. Quem é o Wilson? O Wilson. Que circuito Ah, o Wilson, rádio, Wilson, Bob, Wilson do, peça, pescaria, tá do Pescaria. Do Pescaria, do Pescador. Ele participou também? Sim. E falou um pouco nesse da programa, TV... Nesse programa, acho que você... É verdade, ele era de Santos. Você conhece a história do Plínio Marcos, meu velho? Tá aí um bom... Vou passar pra você depois. Paracatuzum, quem quiser ouvir na íntegra, Paracatuzum, Plínio Marcos. É legal que o Lucas, ele fazia só o Ecos de Tupamaro aqui, e aí nesses especiais ele apresenta, ele vai apresentando ao longo dos especiais o CD Nas Quebradas do Mundaréu também. Pautada por isto, com a vantagem de esse é o Plínio. Esquecer do povo de futebol, nunca esquecer do meu povo de circo e nunca dispensar o conhecimento tão avançado, por exemplo, que tinha o Gilberto Mendes, o Vili Correia, os poetas de Santos, essa gente toda. Foi tudo isso realmente muito forte em mim e me valeu muito. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, me lembro que era essa coisa assim, lá em São Paulo, quando começou aquela briga dos dois perdidos, vinha aqueles deputados falando, você é analfabeto. Até seja, talvez pela cultura erudita eu seja, mas eu tenho um profundo conhecimento da cultura popular. E pode vir que eu estraçalho. E estraçalhamos, foi um debate muito bonito na televisão, foi muito bom. E essa foi a minha vida em tese. Eu ainda falava para a Verinha aqui que a gente começa a perceber que foi feliz quando você não tem ressentimentos da vida e lembra muito mais dos momentos engraçados do que dos momentos amargos. A minha vida sempre foi alegre, porque eu era alegre, eu achava muito engraçado tudo, né? E é assim que foi. Caraca, eu tinha acho que seria importante até deixar registrado como é que foi. Eu acho que muito uma entrevista, mais que né? É, são várias entrevistas, inclusive com a esposa dele, né? Aliás, o Plínio foi uma das figuras que eu conheci em São Paulo, quando cheguei em São Paulo, lá nas idas dos anos 70, final dos anos 70, né? É, o Plínio era uma figura exótica, assim, você via ele na rua, era uma figura, eu vi, não tive contato com ele. Ele saía vendendo os livros. Os livrinhos, segurando um trem, mas enfim. Aliás, o Plínio está vivo até hoje, com Marco Antônio Rodrigues, Maia, Reinaldo Maia, o pessoal do Zagaia, inclusive, dialoga muito com essas coisas aí, né? Plínio está bastante vivo. É, tanto que você está lendo, né? O que você está lendo? Nas Quebradas do Mundaréu. Você não conhecia ele, Fábio? Nunca não sabia. Não, já tinha ouvido falar. Não é dele, o Dois Peitos na Noite Suja? É. Sim, sim. É. Eu vi o filme, mas não conhecia. E Abajur Lilás, que eu me meti a fazer, foi uma das primeiras peças que eu me meti a fazer. Óbvio que não consegui, né? Foi porque, imagina, Usina Tamoio fazer Abajur Lilás, né? Você imagina como é que... Isso em 1977, por aí, 78, eu era um imbecil, continuo, né? Mas, enfim. É, aí, então, tá aí o especial, bem lembrado. Numa cama, com a cara virada para a parede, eu me aproximei, Plínio Marcos. Ele foi virando a cabeça, foi sentando na cama. Porra, mas foi bom você vir porque eu precisava falar com você. Eu quero que você escreva uma peça para mim fazer no teatro, igual aquela que você escreveu sobre o Neo Rosa pro Sesi. Mas eu quero que você escreva sobre o Catulo da Paixão Cearense. Você conhece o Catulo da Paixão Cearense? Foi claro, aquele da lua nasce por detrás da... Esse filho da puta roubou de João Pernambuco, porque ele fazia, mas roubava. O que eu quero dele é a cabocla do Caxangá. A minha acabou, começou a cantar, contar a história. Veio a enfermeira que dava injeção para ele dormir, veio a enfermeira que trazia a comadre para ele mijar deitado, entrou um médico, entrou outro, ele foi sentando, foi se entusiasmando, foi contando história. Falei assim, olha aqui, o Catulo da Paixão Cearense era tão sem vergonha, porque ele nunca viu uma máquina de escrever e era datilógrafo do Ministério da Aviação. Tá aí, gente, Marco Escrivão lembrou, o Fábio vai ouvir e vocês também podem ouvir. Agradecer, aliás, Fábio, que trabalho bonito, hein, velho? Se pegar uma figura desse pra fazer, você precisa ver como que ele mandou e-mail, tudo certinho, bonitinho, com os endereços. Eu tô vendo ele pra comentar as músicas aqui, ele com a folha impressa. É, aqui, velho, nós estamos precisando certo, de uma figura assim, velho, na vida. Só não adianta você tacar na mão do Elvis. É, não adianta. O Marco uma vez deu um roteiro. Nesse programa do Pedro Marcos mesmo, aí eu falei, ó, então eu tava chegando, não conheci ainda. Eu fiz aqui um roteirinho, nem pra aprender a sua fala, nada. É só pra gente saber os pontos que a gente tem que passar. Tal. Aí começa o programa. Acho que no começo do programa ele já era assim: falar sobre o Plínio Marcos. Falar sobre. Bom, o Marcos deu um roteiro aqui, mas eu não vou ler, não. Ele joga e começa. Marcos Escrivão, que felicidade receber você de surpresa aqui no Paracatuzum. Que bom. Venha sempre, venha mais, né? Ah, venha sempre, não. Eu também sou isso aqui, viu? Não me tira disso aqui, não. Gostei de ouvir isso. Faz tempo que eu não ouço isso, hein, velho? Pra lá, velho. Faz tempo. Fábio, e aí? Você também vai falar a mesma coisa ou não? É, foi bom. Vai dizer assim, porra, eu também sou isso aqui, velho, entendeu? Você vai acabar, a hora que você descobriu o Paracatu. Quero ser isso. Olha lá, a hora que você descobriu o Paracatu, você vai falar, caraca, esse negócio é bom pra caralho, melhor do que aquele da lata. Gente, nós voltamos a semana que vem, quarta-feira. Obrigado, Fábio, Rogério, obrigado, Marcos Escrivão, obrigado, ouvintes, Laura, todo mundo. Um grande beijo, até a semana que vem. Peraí, acerta a vinheta final. Tá aqui, pra você, velho, pra você e tal. Ele continua mandando, velho. O cara não é fraco. A gente volta então na quarta-feira que vem. Aliás, a banda, nós vamos estar com uma banda aqui ao vivo, né? Uma banda de Ibaté que deu um showzaço. Um grande beijo, tchau! Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.